Eu entrei no seu jardim pra apanhar uma flor roxinha, pra brincar com o pai do campo, ramalhete das meninas. Pra brincar com o pai do campo, ramalhete das meninas. Mas eu pedi a Santo Antônio meu gibão e meu chapéu. Pra brincar com o pai do campo quando eu chegar lá no céu. Pra brincar com o pai do campo quando eu chegar lá no céu. Tirar a minha.